18-6, goodbye. Para o táxi Golo 7 no 5, tem 3 horas e 50, alterna com fim, 138 a bordo. 7 no 5, autorizado táxi via Pátio Juliette, Alfa até o ponto de espera da 28, quando lá torre 118, décima 612, bom voo. Livre táxi para o ponto de espera da 28, via Pátio Juliette, Alfa lá 18, 612, obrigado, bom dia, 175. The last 90 meters of runway 28 offset. 90 meters, copy, thank you. La Torre 118, décima 612. Seguindo, presente de companhia, Pátio Juliette, Alfa, voo, Vivo, espera 18,6, tá na sua escuta, um ótimo dia. Fala, autorizar o início do posto do número 07 após a aeronave da companhia que vai passar na retaguarda. Negativo, tem mais uma aeronave que vai passar, também da companhia, está cruzando através do portão 08 agora. Após a passagem da segunda aeronave, está autorizado o pushback, acionamento 0612, eu vou no 607. Gente, no 607, está visual com as aeronaves. Então, 31153, tem uma aeronave passando sua retaguarda agora, um Boeing 737-800 da Gol, e tem um passando através do 07. Após a passagem da segunda aeronave da Gol, está autorizado o pushback, acionamento 05, reposto táxi. Após a passagem da segunda aeronave da Gol, o TAN 3157 está autorizado, vai reportar para o táxi. American 980, I have you inside, clear to land runway 28, wind 300 degrees, 05 knots, check landing gear. Gear stand on one, clear to land runway 28, American 980. Salvador, com 1804 para o pushback na posição 7, em acionamento. 357, próximo ponto, espera da 28, visual para a aeronave na curta. Tá 357, confirmo, está visual com o tráfego da American Airlines? Afirmativo. 7, após a passagem do mesmo, autorizado a alinhar e manter pista 28, tá 3517. Após a passagem da aeronave na curta. Autorizado a linha no 4, voe Aracaju. 75 no 4, Aracaju, grato. Objetivo 709, atualizado a final da pista 28, reporte atualizado. Reporte atualizado, 709. Solo Gol 1607, tá com 178, 178 a bordo, doutora 6410, alterando galeão para o táxi. 07, aguarde. Aguardando. Então 3153, devido a não ter iniciado o push ainda, vai manter a posição, aguarde. O 3153 entendeu após a segunda aeronave, só passou uma. Negativo, passaram duas aeronaves, a primeira estava a sua retaguarda, através do 05, e a outra estava através do portão 07. A gente só viu uma passando, como você informou então, já devia estar na segunda e a gente entendeu que ela era a primeira. Aguarde para iniciar o push, 3153. Tá aguardando. Entendeu que essa daí do 6 é o segundo, tá aguardando. Economia 07, prossegue táxi via Pátio Juliette Alfa até o ponto de espera da 28, quando lá torre 118, sinal 62. Pátio Juliette Alfa, ponto de espera 28, 6, gol 1607. 3153 após a passagem da aeronave da Gol, iniciando no través do 612, autorizado pushback e acionamento reposte táxi. Certo, 3153. Tabo American 980, circling the gate 11. American 980, approved taxi straight ahead via Delta to cross runway correction. To cross taxiway Alpha, taxiway Kilo, apron 3, standing by to enter May apron. Okay, we've cleared Delta to a Kilo apron 3 and then towards the gate, American 980. Rotan 3517, autorizado decolar, pista 28, vento 330 graus, 05 nós. Autorizado decolar 28, Rotan 3517. Oi, bom dia, Golo 7, no 5, ponto de espera 28, pronto. Gente, eu vou 1-7-1-5. Autorizado a alinhar e manter pista 28. Observe rolagem do Airbus da TAM. Autorizado a alinhar e manter na 2-8-1-7-1-5. Chama o centro Recife 12685, alterno 2545. Vamos 2685, 12545, grato, bom dia. Bom dia. 4 para o táxi com 159 a bordo, 3 horas e meia de autonomia, alternando Campinas. Gol 1804, avisou a aeronave da TAM que puxou no 05. Afirmativo. Condição de realizar o táxi sem interferir com o puxo da mesa? Afirmativo. Autorizado Pátio Juliette Alfa até o ponto de espera da 28, fundo lá torre 118-62, gol 1804. Pátio Juliette Alfa até o ponto de espera da 28, lá 18. Com a 28, vai ter acesso a 09. Sentimento, complete final, turno no 8, decimal 6 dúzia. 26. Mantém o ponto de espera 28. Até o ponto de espera da pista 28, gol 1897. 97. O gol 17 no 5, autorizado a decolar, pista 28, 320 graus, 05 nós. Pista 28, livre a decolagem, gol 7 no 5, obrigado. Oi, Salvador. Bom dia, Labjete 6709. Objeto 6709, continue na aproximação, aguarde pista livre, reporte para embaixada e travado, o ajuste 10-14. Comigo 14, o trem já está baixado travado, é 6709. Tan 3153, 147, a bordo 3 horas e 40, Campinas, pronto para o táxi. 0 graus, 05 nós. Valeu, pouso na pista 28, 719. O voo 17 no 5, decolado aos 20, controle 119, decimal 35. 119, decimal 35, voo 17 no 5. voo 1897, visual com o Boeing da Webjet na final pista 28. Visual, Webjet, final 1897. Voo 1897 após o tráfego que pousa, autorizado a alinhar e manter pista 28, voo 1897. A fase do Webjet ali mantém 28, voo 1897. 715, bom dia, contato radar, Cidagoli. Cidagoli, voo 715. Jet 7708, no solo aos 21, libere próxima à esquerda, mantenha a posição antes da Alfa e chame o solo em 121 decimal 9. 9, levante até o da Alfa, 67 da Alfa. Bom dia, Web 6709, livrou nessas coisas. Webjet 6709, bom dia, observe a aeronave da TAM, Taxi 1, Taxi Alpha. Após a passagem da mesma, ingressa Alpha, Índia, portão 01. Para passagem Alpha, Índia 01, 6709. Voo 1897, autorizado decolar, pista 28, vento 320 graus, 03 nós. Decoragem 28, voo 1897. Torre, voo no 607, plano 028. Sétimo voo no 607, observe a rolagem do Boeing da companhia. Faz o mesmo, autorizado a alinhar e manter pista 28, voo 1607. Ali mantém 28 no 607. Da 3597, chame Recife 264, Eterno 288. Recife 264, 288. Solo Salvador, Papa Romeu Lima, Alfa Romeu. Alfa Romeo, Aracaju, nível 055, confirme a parte da pista que decola. Hangar da Mata e pista 17. Minuto para cópia, Lima Móvel. Tô pronto para a cópia. Falo que eu fui para o ADN 709 via Índia. A critério. Móvel. Mantém posição, aguarde instruções para decolagem. Mantém. Turbo nível 380, sai da Gole. Gole 1897. A sua escuta. Papa Romeo Lima, Alfa Romeo autorizado Aracaju, nível 055. Decola da pista 17 com curva à esquerda. Corredor forte, restrito a 1000 pés até a liberação do controle. Frequência do controle 119.35, transponder 0263, Lima Alfa Romeo. Lima Alfa Romeo, autorizada Aracaju no 055, decola da 17, com curva à esquerda, corredor forte, restrito a 1000 pés até a liberação do controle, 119.35, é acionar 0263, Lima Alfa Romeo. Lima Alfa Romeo, correto, pátio da Bata, confirma o PLB? 02. 02 para acionamento, táxi e decolagem, torre 118, 12, tem um bom voo, Lima Alfa Romeo. 198, décimo meia dúzia, muito grato, bom dia. Bom dia. Papá Romeu Lima, Alfa Romeo, prossiga. Autorizado táxi, seu ponto de espera da pista no 7, reporte para ingresso, Papa Romeo Lima, Alfa Romeo. Uno 607, decolada aos 25, controle 119.35. 1935, bom dia. 3153, ponto de espera da 28, pronto. 607, Libra 1610, mantendo ainda a proa. Dono 607, OPG 3000, saída Gole, suba ao nível 360. Após 3000, curva esquerda, saída Gole. Subindo para 360, voo no 607. 7, gol no 607. No 607, está restrito ao nível 340. Restrito nível 340, voo no 607. No 804, autorizado decolar pista 28, vento 310 graus, 05 mais. Autorizado no 804, pista 28. Ano 53, observe a rolagem do Boeing da Gol, faz o mesmo, autorizado a alinhar e manter a pista 28. Autorizado a alinhar e manter a pista 28, da 3153. Solo Salvador, bom dia. São 3179, nível 360 para Guarulhos, ciente formação Lima. 364, alterno 288. 264, 288, 897, um bom dia. Bom dia, 1804. 1804, contato radar, saída Gole, extensão nível 340. Okay, na Gole, extensão 340, 1804. Confirme o gate ao 02. Afirmativo, 3179. Pronto, cópia. Pronto, 3179. São 3179, autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Whisky 50. Local da pista 28, mantém proa até 2000 pés, curva à esquerda. Subida Gole, Eval após Eutis. Frequência do controle 119.35, transponder 5552, são 3179. autorizado, nível 340 para Guarulhos, para o Whisky 50, decolando 28, após 2.000 pés, curva esquerda na Gole Eval, controle 119-35, transponde 5552, então 3179. Correto, só tentando que a saída é Gole Eval após direto Eudes, o portão 02, está pronto para o pushback e acionamento, então 3179. Tente Gole Eval direto Eudes, então 3179, chamar quando pronto. Zona 53, decolada aos 31, controle 119-35. 935, bom dia, da 3153. Controle Salvador, bom dia, da 3153, mantendo proa de decolagem, passando em 500. Da 3153, contato radar, pode 3000, saída Gole, acessão nível 360. Pós 3000, subida agora, então 3153, ascensão 360. TAM 3153, está restrito ao nível 320. 320, TAM 3153. Afirmativo. Gol no 804, chame Recife 1264, retorno 288. É o 264, 288, 804, bom dia. Romeu Lima, Alfa Romeo, autorizado o ingresso, pista no 7, reporte alinhado e pronto. Romeu Lima, Alfa Romeo, autorizado decolagem, pista no 7, vento 320 graus, 04 nós, ajustando 015. E eu, Papa Romeu Lima, Alfa Romeo? Autorizado decolagem, vento 320. 3153, chame Recife em 264, aterro 288. 264-288-3153, bom dia. Romeu, no solo aos 36, aguarde transferência de comunicações, aponte para o cruzamento do eixo da pista 28. Apontará para o cruzamento da 28. Papá Romeu, Lima Alfa Romeo, acione código 0263. Acionado 0263, senhor, não copia? Cheque com a guarda de transferência de comunicações até para Romeu, Lima Alfa Romeu. Lima Alfa Romeu para o cruzamento da 28. Confirme-se, copia o Lima Alfa Romeu. Afirmo, reporte para o cruzamento da 28. Cruzando a 28 na presença. Sente, avistado após o cruzamento, chame o controle em 19.35. 19.35, Romeu. Controle Salvador, Papa Romeu Lima, Alfa Romeu. Romeu Lima Alfa Romeo, suba para 1.500 pés, ingresso corredor forte. Subindo para 1.500, corredor forte, Lima Alfa Romeo. Solo, Tran 3179, pushback, acionamento, gate 2. Autorizado, reposto táxi, Tran 3179. Alterar 3179 para o táxi, Tran 3179. Papa Mike Eco Delta, confirme Pátio 4 Manati. No 2 a bordo. Eco Delta autorizado. Manati, 500 pés, decola da pista 17, curva direita, corredor axé, frequência do controle 119.35, transponder 0134C.